viajar pelo espaço sideral, o tempo vai parar. Loucura, paranoia, algo assim. Tum, tum, tum, tá. Qual será o fim de tudo? Nada. O bem e o mal andam de mãos dadas. Nunca se separa, nunca findará. A morte que leva, o medo trará. Amor, o ódio, o certo, o errado. A cura que se perde na maldade do passado. Sobreviver sempre será uma batalha. Manos, enganos, traíras, navalha. Avareza, pobreza, tristeza, ambição. É a cura que se perde em um projeto de oitão. A força de vontade, a versão escondida. E a felicidade, sentimentos que motiva. Nas horas girei, tem seu travo de armadura. Pela humilhação, por sua pele escura. Mas veja só, não existe racismo. Vivemos no Brasil, somos todos latinos. A desigualdade social por aqui impera. Ipanema, Morumbi, periferia, favela. Tum, tum, vá, tic, tic, tá. Malandragem de verdade na ponta da agulha. Tic, tum, vá, tic, tic, tá. Malandragem de verdade na ponta da agulha. Canalhas, safados, engravatados. Pra mim vocês não passam de uma carta fora do baralho, mas nunca falho. E você tá ligado, pra mim todos engravatados tem que ir pro... E a legião de viciado que nunca acaba. A cada dia que passa mais vidas alienadas, mas nunca entro nessa presepada. Então se liga, mano, é abracadabra na falha. Apresento minha levada, o meu talento. Agora o tum tum tá, vai mudar o seu pensamento. Se liga, se marcar, até subestimar. Aí bandido, ser criminoso é ter levada. Tum tum tá, tic tic tá. Malandragem de verdade na ponta da agulha. É o tum tum tá, tic tic tá. Malandragem de verdade na ponta da agulha. A levada é periférica, pode acreditar. WRWRP, Zona Norte, estamos no ar. O tum tum tum tá, é pra você se ligar. Que malandragem não é querer se adiantar. É devagar, devagar como sempre. Demarcando todo o território, seguindo sempre em frente. Na nossa quebrada como as outras também tem. Mina, brejas, criminosos, vai e vem. Carangas e playboys pra pagar. Cadelas e uma pá de vira-lata sem vergonha. Tem os língua solta e os dedos de gesso. Ouve uma história e viram do avesso. É lamento, é tropeço e muitos finados. Alegria, periferia, um mapa de aliados. Pilantras sem vergonha, viciados. Esses sim, pode crer que são sempre julgados. Aqui também tem as nossas estrelas. Alguns não, outros frequentam a igreja. Mas pode ter a certeza que todos são filhos de Deus. Malandragem de verdade, um abraço, valeu. Tic tic tá, malandragem de verdade na ponta da agulha. Tum tum tá, tic tic tá, malandragem de verdade na ponta da agulha. Tum tum tá, tic tic tá, malandragem de verdade na ponta da agulha. Tum tum tá, tic tic tá, malandragem de verdade na ponta.